Juice. Eu nunca deixo pistas, dirijo a 120 na pista. Acordado a noite inteira numa noite sinistra e quieta, com Big Racionais na playlist. Eu tô atento a tudo aquilo que cabe na minha vista. Eu vejo tudo que me vê. Foda-se o sistema, eu sinto sede de vingança, tipo V. Querem tirar minhas conquistas? Quem você pensa que é? Eu te risco da lista. Nós andamos como verdadeiros deuses. Uzis na cintura, nós as chamamos de rifles siameses. A morte tem me seguido há meses, mas nós somos tipo Kratos. Voltamos do inferno várias vezes. Escrevemos nosso nome em tinta permanente. Uns aprendem na rua, outros aprendem no pente. Uns aprendem na internet. Nem tudo é igual, alguns aprendem nos jogos. Eu aprendi na vida real. Fazia 10 reais por dia, agora se eu fizer 10 mil eu acho pouco, quem diria? Preciso garantir o futuro da minha filha. 6 casas pra minha família, minha rara e minha própria ilha. Sem preocupação, dinheiro na mão, tipo procurado esculachando aquele chefe que te humilha. Bolsas da Louis Vuitton, mais roupas da minha própria marca. Meu próprio dilúvio, porra, até a minha própria arca. Yeah, acordei tranquilo no morro, não escutei tiro, ninguém pedindo socorro. Mas isso não é sinal pra relaxar a mente. Normalmente essa calmaria toda é mau agouro. O couro tá comendo enquanto o coral tá cantando. Enquanto o pastor prega, eu vejo o menor sangrando e me olhando sem amor, sem sentir só o ódio. O olhar de um competidor que não chegou no pódio. Vida louca, em busca do ouro. Em cima do X marcado no mapa do tesouro. Nós não vamos levar desaforo. Toca no meu black que antes de falar você ouviu o estouro. Brrr. Muitos andam loucos sem saber o caminho. Muitos andam loucos sem ver o destino. Muitos andam loucos sem o pergaminho. Muitos andam loucos sem sair do ninho. Eu odeio essa porra, me ganhas da Interpol. Vê que eu tô chegando, corra, tá vermelho no farol. Sinistra RZO, Pirituba, Bagdá. Sandrão, esse planeta vai rachar. Vai, vai. Somos muito, muito loucos, loucos sim. Planejam nosso fim, taca fogo na planta ruim. Aqui é o puro cristal, o óleo do skunk. Fuma um do meu, cai na patada do elefante. Majestade anos 90, que bora na tempestade. Capão dos 50, arrebenta que não tem milar. Passageiros do futuro, bem-vindo. Aquele que vem lá de cima nunca tá te ouvindo. Deus! As atitudes tornaram-se rudes. O cheiro de esgoto inundou a altitude. Quer se tornar Hollywood? Monstro do armário desperta o ódio. Brasil mercenário quer subir no pódio. Mas o cenário que ilude. Divina nosso nome destruindo grades. Paredes pichadas, vibras da cidade. Palavras de anjo em todas as linguagens. Sobre a escuridão e o fim da humanidade. Somos o povo taxado, cruel. Fumando baseado na escada que vem lá do céu. Espíritos da noite, o deserto. Contra o rimador eterno, o diabo foge do inferno.